vai pro nosso grande empresário, Niel Lima. É só enchendo e derramando. Senhor botequeiro, disseram que aqui nessa cidade existe remédio pra curar saudade, e quem vende é o Senhor. Senhor botequeiro, tô precisando de cuidados, é que meu caso foi desencantado, a saudade que desenganou. Ah,